André CDs, humoral de Ibicoca. Música nova pra galera curtir. Essa é pra tocar nos paredão, viu? Olha a dança do Arrocha, toque, toque, pisadinha. Eu vou mostrar para vocês, é a dança da sambadinha. Olha a dança do Arrocha, toque, toque, pisadinha. Eu vou mostrar para vocês, é a dança da sambadinha. Sambadinha, rei, hey, sambadinha, rai. Toque, toque, sambadinha pra galera balançar. Sambadinha, rei, hey, sambadinha, rai. Toque, toque, sambadinha que a galera gosta mais. Sambadinha, rei, hey, sambadinha, rai. Toque, toque, sambadinha pra galera balançar. Sambadinha, rei, hey, sambadinha, rai. No passo da sambadinha todo mundo vem e vai. Só na sambadinha é o novo ritmo do Brasil. Claudemir Santos. Bora balançar, negão. Olha a dança do Arrocha, toque, toque, pisadinha. Eu vou mostrar para vocês, é a dança da sambadinha. Olha a dança do Arrocha, toque, toque, pisadinha. Eu vou mostrar para vocês, é a dança da sambadinha. Sambadinha, rei, hey, sambadinha, rai. Na passa da sambadinha, todo mundo vem e vai. Sambadinha, rei, hey, sambadinha, rai. Toque, toque, sambadinha, que a galera gosta mais. Sambadinha, rei, hey, sambadinha, rai. Toque, toque, sambadinha, que a galera pede mais. Sambadinha, rei, hey, sambadinha, rai. Na onda da sambadinha, as galera vem e vai. Periquete desce até embaixo. É a mistura que deu certo. Arrocha, pisadinha e sambadinha. Veja só o que deu.